olhos de farol, pernas de pau, cabeça de vento, sapato da avó, calça do pai, bebe água do barro, rala o joelho e vai. Vive sem as tampas do dedão, tem 10 dedos em cada mão, e chora na mesma hora, sonha ser grande. Grande, grande, grande, grande, grande até o céu. Sonha ser grande. Quando eu era pequeno, só queria ser gigante. E agora que gigante sou, só quero caber em algum lugar. Quando eu era pequeno, só queria ser gigante. E agora que gigante sou, só quero caber em algum lugar. Olhos de farol, pernas de pau, cabeça de vento, sapato da avó, calça do pai, bebe água do barro, rala o joelho e vai. Vive sem as tampas do dedão, tem 10 dedos em cada mão, e chora na mesma hora, sonha ser grande. Grande, grande, grande, grande, grande até o céu. Sonha ser grande. Quando eu era pequeno, só queria ser gigante. E agora que gigante sou, só quero caber em algum lugar. Quando eu era pequeno, só queria ser gigante. E agora que gigante sou, só quero caber em algum lugar. Quando eu era pequeno, e agora que gigante sou. Só quero caber em algum lugar.